Peixes. Pessoas nascidas entre 19 de fevereiro e 20 de março. Signo da água sob a dominante de Netuno e Júpiter, planeta das energias construtivas e da sabedoria. Brilham e surgem no novo horizonte. Mantras como mantas aquecem a minha escrita e não deixe que eu jamais desaponte. Ontem eu sequei a fonte de todo o mal que ainda estava por vir. Porque segui ouça a ópera dos anjos desde que cresci, ouvindo dizer que a força faz a união. Deixe em dúvida o coração do bruxo da corporação, que pensa em um dia fazer a terra explodir e combater os mistérios dessa vida que nos faz refletir e dividir a poesia. Como o pão que o Messias dividiu as pessoas, busque a felicidade, depois sim a coroa. Sugiro, como disse Fernando Pessoa, que o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, depende da intensidade que acontece, as coisas mudam. Rezo, rezo, rezo, presença dessa arte, a batalha vencer. Rezo, rezo, luto, luto, pra energia da arte do jogo nunca morrer. Rezo, rezo, rezo e prezo, presença dessa arte, a batalha vencer. Rezo, rezo, luto, luto, pra energia da arte do jogo nunca morrer. Eu rezo por proteção, pagando os pecados à prestação, sem busca de perfeição, na luta por paz e pão, passando do quase bom. Além do logo ali, uns vão falar, outros falir, e quem tem fé diferencia. Então com ela eu vou, que não costuma falhar. Tem uns lotes pra cadir, parede pra caiar, deixar cair não é a minha, mesmo se não se evita. Tetris em cada linha, palavra no som levita. Deve tá difícil pra aquele que não acredita. Eu prefiro criar pra ter mistura na marmita. Melhor não ser ingrato, em silêncio pelos atos. Agradeço o que recebo, se mereço, é esse o trato. Música, contato pra poder tocar as vidas. Bem além dos ouvidos e a lida dos escolhidos. O alimo já crescido em constante aprendizado, desde antes lado a lado. Rezo porque é sagrado. Rezo, rezo, rezo, prescrezo. Presença dessa arte, a batalha vencer. Rezo, rezo, luto e luto, pra energia da arte do jogo nunca morrer. Rezo, rezo, rezo, prescrezo. Presença dessa arte, a batalha vencer. Rezo, rezo, luto e luto, pra energia da arte do jogo nunca morrer. Rezo em forma de rimas pra espantar os tormentos. Sigo o destino da arte que eleva os conhecimentos. No jogo, fique esperto com o ciclo do movimento. Neo Alonso me engana no dia de treinamento. Emissana, rosa dos ventos, instrumentos de orientação, aponta direção. O jovem do bairro que se perdeu na cidade, sonhe ser estrela e fazer parte da constelação. Já disse em um refrão que o mundo é belo, o homem é cão. Muitos anos cultivando o terreno pra não sofrer com as larvas que atentam minha plantação nessa nação, onde o desejo é o inimigo da população. Que pensa, deita e dorme, mas não sonha como Marte. Sim, faça a sua parte, não deixe que acabem com a cultura da arte. Rezo, rezo, rezo, prezo, presença dessa arte, a batalha vencer. Rezo, rezo, luto e luto, pra energia da arte do jogo nunca morrer. Rezo, rezo, rezo, presença dessa arte, a batalha vencer. Rezo, rezo, luto, luto, energia da arte que o jogo eu nunca eu morrer. Rezo por proteção. Rezo. Eu rezo por proteção. Proteção, proteção. Eu rezo por proteção. Eu rezo por proteção. Proteção, proteção.